Aqui é o seu giro rápido de informações sobre a Basílica e Convento de Santa Teresa. Imagina só uma verdadeira joia do século XVII, construída literalmente em cima da casa onde Santa Teresa de Ávila nasceu, lá na Espanha, juntando uma arquitetura incrível ao legado de uma gigante da história. Primeiro, sabia que esse lugar quebrou as regras da época de propósito? Pois é, o design barroco da igreja foi virado para o norte e não para o leste, por um único motivo: garantir que o altar ficasse no exato cômodo onde ela nasceu. E olha só, embaixo disso tudo tem uma cripta subterrânea impressionante, algo super raro na arquitetura espanhola que hoje funciona como um museu com os pertences dela. Segundo, o que mais chama atenção é que o espaço é super vivo e cheio de arte. Além de guardar esculturas do mestre Gregório Fernandes e preservar o pequeno jardim onde Teresa brincava na infância, o complexo não parou no tempo. Ele pulsa como um convento ativo, habitado pelas carmelitas descalças, freiras de vida simples, e ainda serve de hospedaria para peregrinos. Terceiro, a gente precisa entender o peso absurdo de Santa Teresa. Ela não foi só uma freira, ela reformou a sua ordem e escreveu obras fundamentais, como o Livro da Vida e o Castelo Interior, que baseiam a espiritualidade cristã até hoje. O impacto dela é tão gigante que ela foi a primeira mulher a virar doutora da igreja, um título raríssimo dado só aos grandes mestres da fé. Então, muito mais do que uma maravilha barroca de pedra, esse lugar é um convite direto para você caminhar dentro da mente de uma das maiores místicas da humanidade.